Seção 36. De Broquéis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Vicente. Dilacerações. De Cruz e Souza. Oh, carnes que eu amei sangrentamente! Oh, volúpias letais e dolorosas! Essências de heliótropos e de rosas! De essência morna, tropical dolente! Carnes virgens e tépidas do Oriente, do sonho e das estrelas fabulosas, carnes acerbas e maravilhosas, tentadoras do sol intensamente. Passai dilaceradas pelos eros, através dos profundos pesadelos, que me apunhalam de imortais horrores. Passai, passai, desfeitas em tormentos, em lágrimas, em prantos, em lamentos, em ais, em luto, em convulsões, em cores. Fim de Dilacerações.